Queremos coordenar. Gente, grato. Tá 3153, decolada às 48, chame agora o controle 119 decimal 35, bom voo. 19-35, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Rio 9641, tá pronto, ponto de espera da 10. Rio 9641, bom dia. Linha mantém pistão no zero. A linha mantém pistão no zero, 9641. Bom dia, controle, até 3153. São 3153, bom dia, contato radar, saída da El, transição Blast, bom nível 380. Da El Blast, 380, tá 380. Mike Eco Delta, agora sim recebendo informação do Alpha Charlie. Obrigado. Autoriza direto da El, contato 3153. Autorizado. Da El. Rio 9641, autorizado decolar, pistão no zero, vento 170 graus com 08 nós. 4 188 264 715. Meia 07, controle. Gol 922, prossegue para o LS, tem um Glide ou RNAVE? Vai prosseguir após ETAP, RNAVE, SB366 ou 922. 10992, após ETAP, autorizado Serra Vitor 366, descida 2500 pés, ajustado no 015, reposta estabilizada na final RNAVE. Gente, após ETAP, Serra Vitor 366, no 015, desce 2500, reposta estabilizado 922. Controle o T3153 para 245 para evitar formação por 8 milhas. Copiado 3153, reporte término desvio. Reportará. 991 na guarda, coordenação Recife, confirma o nível. 3-1-0. Ciente, formação Mike em curso. Ciente. Rio 9641, decolado 251, chame agora o controle 119.35, bom voo. Salvador, TAM 3179, acionado com 113 a bordo, 420, a alterna maestro Antônio Carlos Jobim. Zero, China, 208612, ajuste no 095. A Índia, 186, obrigado. Bom voo. Copiado, papai Eco Charlie, acionado agora 5154 no transponder. Tome o nível que prossegue no aerolevantamento. O controle, o Rio 9641, decolou com roda de guerra na Momo. Rio 9641 no contato radar, passando nível 040, em subida ao 310. Suba na saída Momo, transição Frot. 9641. Retornou pro Adidael, tá 3153. 31153, agora com o Centro Recife, 1288-264. 288-264, bom dia. Bom dia. Sua saída, o inicialmente realiza voo local sobre os corredores, antes de prosseguir para Feira de Santana ou prossegue direto para Feira de Santana e depois retorna a Salvador? Gente, Romeu Teo Oscar, pronto, cópia. Romeu Teo Oscar, autorizado sobrevoo nos corredores de Salvador, após prossegue para sobrevoo em Feira de Santana e retorna para pouso. 065 é o nível. Decola 17, primeira curva direita, inicialmente restrito 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle Salvador. 5145 ao transponder, o controle opera em 1.9.35. Frequência livre. Cotejamento correto, confirme o POB. POB é 03. 03 a bordo para acionamento de táxi, torre 108 meia dúzia. O total 9911, pronto, cópia. Afirmativo. Total 9911, autorizado Recife, nível de voo 310, via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. 5153 é o transponder, o controle 1.9.35. Gente, Recife 310, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, Pulca, Aracaju, 5153, 1935, controle total 9911. 991, cotejamento correto, repórter ficando pronto, fracionamento e push. Cortar a pronto, o nome. Mike Tango Lima, Teresina, confirmando o nível 280. Sim. Será coordenado, guarde cópia. Informação em curso é novembro, o Mike Tango Lima. Andy, ainda confirme a intenção. Aguardando, 922. Hotel Oscar, livre táxi, chama para ingresso na 17. Controle. Para o táxi. Livre, chama pronto para o táxi, total 999. Webjet 6709, pronto, cópia. Pronto, senhor. Webjet 6709, autorizado Brasília, nível de voo 340, via Upper Zulu 7. Decola no 0, primeira curva à direita, saída Gola e transição Ofito. 5163 é o transponder, o controle 1.9.35. Prezado Brasília, 340, Pesolo no 100, decola 10, curva direita, gole ao fito, 5163, transponder, 1935, controle, web 6709. Web 6709, contingimento correto, 09 é o portão? 01, pole position, reforço quando pronto táxi. Vai chamar pro push táxi, web 6709. Corre, né? Pode ir quando pronto para o pushback e acionamento. Acionamento. Hotel Índia, Índia, confirma a intenção. 3304. Salvador, tá 3304. Quantas milhas se encontra? Agora. Quantas milhas? Salvador, 3304, transfere, cruzando 190 para o 100, ciente da Lima. São 3304, bom dia, senhor, identificação, desse nível 040, Proze Pelo, para a chegada bom. 040 Pelo, chegada bom, 3304. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Confirme. Papa Romeu, Mike Tango Lima. Prossiga, Mike Tango Lima. Autorização 280, Teresina. Gente, cheira coordenado, guarde cópia. Informação em curso é Oscar, o Mike Tango Lima. Tenente Lima. 3. Tenente Guardião 03, vento de 200 graus com 90 nós. Desejo decolar da 17 ou da 35. Tenente Guardião 03, livre táxi, chame para ingresso. Papa Romeu, Mike Tango Lima, autorizado Teresina, nível de voo 280 via UP Zulu 20. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, 5167, eu transpondo, eu controle, 1-9, decimal, 3-5. Distribuo, Teresina autorizado, nível 280, pessoa do 20, esquerda, Momo, Flock, transponder 5167, controle 1935. Cotejamento correto, Mike Tango Lima, reporte quando pronto para acionamento e pushback no pátio 3. Gente, Lima. Alô, Salvador, não, bom dia, o gol no 922 livrou. Gol 922, táxi via Alfa, mantém a posição antes da taxiway Juliette. Prossegue via Alfa, guarda antes da Juliette, o 922. Papa Tango Hotel, Índia, Índia, pronto, cópia. Pronto. Mike Tango, Cardinal Hotel, Índia, Índia, autorizado Catu, 500 pés, decolador 17, em coordenação com a torre de controle, comprou a norte. O transpondo 01111, o controle opera em 109.35, torre 108.612. Radial Coginho, controle 109.35. Confirme o POB? 709 na 1, puxa o saneamento. Atende, Índia, confirme o POB? 04 a bote, ciente, cotejamento correto para acionamento de táxi a torre, 108.612. Para táxi, doutor 9993 a bordo, autonomia 2:40, alterna Maceió. O objeto 6709, portão 01 autorizado, puxa acionar, reporta táxi. Vai chamar para o táxi, 6709. Portão 9911 autorizado, táxi, via Juliette Alfa, no ponto superador no 0, torre 108.612, ajuste agora 1-0-6. Sim, é Juliette Alfa, ponto superador 86. Livre ingresso, repasse alinhado, confirme somente o nível solicitado, guardião 03. Gente. Papa Romeu, Mike Tango Lima, coordenando com a equipe de solo após o 727 da Total. Livrar o pátio 3, está livre seu pushback e acionamento no pátio 3. Pós Total autorizado, Mike. Onde ainda? Prossiga. Gente, hotel Índia Índia, o número 2 para decolagem, aguarde. Transformador total 9911, aproxima os pontos, espera 1-0, pronto. Total 99-11, a linha decola da 10, vento 210 graus com 10 nós. Gente, livre a linha de decolar, total 999. Final não, tenho pra decolar da 35 agora, com Pro Norte também, a aeronave da PM, da Polícia Militar. Sete, o gol na 922. Gol 922, mantém a posição. Vai manter. Guardião 03, livre decolagem, vento 220 graus com 10 nós. Meu hotel Oscar, livre ingresso no 7, a faixa alinhada. Guardião 03 para o sol. Guardião 03, decolou 05, controle 119, decimal 35. Controle 119, 35, graças. Hotel Índia, Índia, livre decolagem, mantendo separação com tráfego, decolou à frente, vento 220 graus com 08 nós, hotel Índia, Índia. Mara estabilizado, localizado a 3304. Controle Salvador, Guardião 03, muito bom dia. Negativo, torre opera em 108, meia dúzia, o ajuste 10 no meia. No 0 no meia, 18, meia dúzia. Contact, 76709, 78, 4 horas com 20. Ações visuais, direto a GQE. O guardião solicita o desbordamento pelo setor norte para levar a formação. Como número 2, ponto espera quando pronto, torre 108, meia dúzia. O ajuste 10 no meia. Ponto espera 18 meia após o TAP, 7609. Vira. Então, do aeródromo Instrumento, por gentileza, retorna para te aguardar melhoria de condições. A gente está com a chuva forte aí no setor oeste. Já Índia, controle, prossiga. Decolado, destino Catu, mantendo 500 pés, na sua escuta. Sim, total ainda Índia, condições visuais 500 pés, direto Catu. Índia. Pode voar duna da presente para evitar formação? Livre desvios 3304, reporte estabilizado. Pode descer para 3000? Autorizado 3000. 304. Confirmando, está autorizado até 2000 pés. 2000, 3304, com a manobra estabilizada. Guardião 03, mantenha 1000 pés. Restrito a 1000 pés, Guardião 03. O guardião já está livre da formação. Autoriza da presente pro direto de GQ. Autorizado. Aí, American Airlines Zero, could you confirm flight level to Recife? Controle está 3663. Prossiga. Passou 090 para o 050. A possibilidade de voar o 366 para evitar formações. Show 10, send by easy clearance. Tá, princípio, como é condição meteorológica, eu vou lhe dar a resposta que não é necessário, ok? É. Fox. Mike Tango Lima. Autorizado a linha em decolar, 230 graus, 09 nós. Autorizado a linha em decolar, pista 10, Papa Romeu, Mike Tango Lima. O PES é um helicóptero da Polícia Militar. 7-3-3-4. Torre Salvador, bom dia, web 6709, ponte espera 10, pronto. Sente o Webjet 6709, é o número 2 para a decolagem. Só tem a posição no ponto de espera. Guardando 6709. Região 03, controle. 03. Autorizado a decolar a pista 10, vento 1 no 90 graus, 079. Colagem, pista 10, Papa Romeu, Mike, tá com ele. 320. Afirmativo. Sim, então vou ir pro 320, aguardando agora autorização para voz direto GQE. Proa 320, aguardando autorização para voz direto GQ. 03. Região 40, TAN 3663. TAN 3663, desça 2500 pés, ajustado no 0 no 6, reporte final R9. Repa 2500 pés, 0 no 6, reportará final R9, 3663. Total 9911, agora com o Centro Recife, 2545-2685. 2545-2085, bom dia, obrigado, 999. Bom dia. Estabilizado, localizador 3304. Agora com a torre no 86, então 3304. 86, obrigado. Torre Salvador, TAN 3304, passa de Simbra, aviso ao baixado de checado. TAN 3304, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 240 graus, 05 nós. Veio o pouso, pista 10, 3304, não foi mais justo pra gente? 10 no 6. 10, 1 no 6? Afirma. 10 no 6, obrigado. Papá Romeu, Mike Tango Lima, decolado aos 12, controle 119.35. Milhas, rumo noroeste, 1.000 pés, helicóptero da Polícia Militar. De apresento igual CAV 372, referência de longitude 3663, autorizado, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 3663. Do para o Pato 3, ó. A gente chame o solo em 121 decimal 9. Mike Fox Oscar, prossiga. Lima Taxi, chama para ingresso na... para o cruzamento da 7, Mike Fox Oscar. 045, reportando nivelado, é quando possível estimado, Guardião 03. Oi, Salvador, bom dia, gol 9605, ciência da informação, Mike, cruzando no nível 200, descida 100. Gol 605, bom dia, senhor, identificação autorizada nível 040, chegada bom. 040, chegada bom. Solicita após pelo o R-Nave para pista 10. Copiado. Grato. São 3663, deixa eu para 1600. Vai, 9. 103663. Controle Otange. Otange, Índia. Livrando para o CDR. Otange, está ainda indo, seria o sinal de pouso em Catu? É, mais 3 minutos. Copiado, livre de frequência. Utilizado R9, na 3663. 1-1 Avião 3, torre 186. 186, está 3663. Pessoal 12, 1 decimal 9. Livro 9, 3304. Torre, então 3663, estabilizado R9, da 10, visual com o campo. 3663, continue a aproximação, guardando pista livre. Guardão 3663. Objeto 6709, autorizado a decolar, pista no 0, vento 190 graus, 05 nós. Iniciando a 6709. Isso foi a última aeronave, agora pousa na pista 10, o torre mudou para 28. Então a chegada para o senhor será agora a IPIT. Agora está sob vetoração para o sequenciamento da pista 28. Curve à esquerda, proa 160, esquerda 160, gol 605. Sim, esquerda 160. Estou confirmando a chegada. Afirmativo. Agora ajuste a programação para após reassumir na proa de pitch. Sim, na proa de pitch após a vetoração, gol 1605. Controle Salvador, o Papa Rabel Mike Tango Lima solicita manter a direita do perfil da subida para evitar formações meteorológicas. Sente Mike Tango Lima. Lima. 19 decimal 35. 1935, 4739, obrigado, bom dia. Regulator 80, red to copy. Red cap. Regulator 80 to the CC, cleared by level 410 via upper whiskey 58. Departure runway 28. After takeoff, right turn to Aaron departure and Millen transition. Salvador departure control, 19 or decimal 35, tower 1183, squawk 5176, American Niner 80. And say the departure one more time. Departure is Aaron, and the transition Milling. Departure Alpha Romeo Oscar November, and transition Mike Echo Lima India November. Upper Whiskey 58, runway 28, right turn. Departure Aaron Milling transition 11935. Departure in tower 118.3 squawk 5176.